eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora, mandei a saudade esperar. Lá, lá, lá, lá. Hoje eu não quero sofrer. Quem quiser que sofra em meu lugar. O primeiro clarim tocar, quero ver milhões de colombinas a cantar, la la la la la la. Quero me perder de mão em mão, quero ser ninguém na multidão.